Ah, eu queria mais poder encontrar a felicidade que eu sempre sonhei e poder viver como eu sempre quis. A vida ensina, vai chegar minha vez. Você já sentiu um aperto no peito dizendo que agora é tarde? Sua cabeça dizer que cê foi covarde, mas quando a vontade vem, a mente se descontrola até tentar se conter, mas tem que ser agora. Lembranças de um passado dói na mente, lembrar da sua família e da sua mina bem contente, e só ficar pensando o que fazer daqui pra frente, se ninguém mais agora quer te ver pela frente. Vergonha, sente de si mesmo, drogado, jogado, digno de desprezo. Trabalhava e estudava, até tinha futuro, mas pela mão dos comédia conheceu esse outro mundo. É grana fácil, parceiro, vende 10 e ganha 100. Os gados são que nem mato, vê que hoje a noite tem. Se dizia que era amigo, parceiro, botou firmeza, mas vem fácil, vai fácil, é a lei da natureza. Ah, eu queria mais poder encontrar a felicidade que eu sempre sonhei e poder viver como eu sempre quis. A vida ensina, vai chegar minha vez. Na primeira noite faturou 500 conto, em menos de uma semana já tinha seu próprio ponto. Os maluco conhecia, mas não acreditava, né? O neguinho que dizia que não curtia essas paradas. A mente é foda, os moleques só quer status, são falho. Quando não tem se mistura, tipo catar de baralho. Que vale mais, né, batido? Me diz o que que vale mais, ter dinheiro e problema, ou não ter nada e ter paz. Jovens corrompidos pelo vício, será que o sorriso da coroa não vale o sacrifício? Tentar mudar, sei lá, ser diferente. O mundo é tipo um palco com muita coisa atraente. Álcool, droga e curtição a noite inteira. Nada melhor que ficar de bobeira, hein? Não tava nem aí, começou a usar. Dizia que era só um pouco pra despertar. Moleque louco, tinha tudo, era respeitado. Hoje em dia, não passa de mais um noiado. Perdeu tudo que tinha, até o respeito. Às vezes se perguntava no que tinha feito. Prometia pra família que ia mudar, mas quando a vontade vinha, voltava a aprontar. Ficou sozinho, a cabeça enfraqueceu. Roubou a própria família, deu no que deu. Os armes bateu, flagranteou, perdeu. O fim da história, meu, pede a Deus pra não ser o seu. Ah, eu queria mais poder encontrar a felicidade que eu sempre sonhei e poder viver como eu sempre quis. A vida ensina, vai chegar minha vez. Ah, eu queria mais poder encontrar a felicidade que eu sempre sonhei e poder viver como eu sempre quis. A vida ensina, vai chegar minha vez.